Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, Percival, melhor. Aqui é Eduardo Spor e o Rei e a Terra são unos. Aqui é o JP e eu queria a opinião de vocês. Como pai do Arthur, vocês acham que eu deveria tentar mudar no cartório meu nome para Uther? Eu sabia que a piada ia ser essa, cara. Aqui é o Felipe e você não precisa de um cavalo, só de duas metades de um coco. Olha aí. Ah, boa, boa. Aqui é o Tucano e o maior cavaleiro é o Elder Velkadarn. Aqui é o Azaghal e a vida é inexorável. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre as lendas arturianas. Sim, Rei Arthur, o que é mito, o que é história? Vamos comparar todas as obras de maior expressão que existem sobre Rei Arthur, sobre a lenda do cálice sagrado, a Tábua Redonda. Como que esse mito foi crescendo na Idade Média cristã e foi adquirindo novas formas com o passar do tempo. Certo? A gente pode dizer que a gente está numa mesa redonda aqui, não? E veio. Canelada. Canelada. Mas acabamos de falar mais uma semana de e-mails. É Caneladas ou Nerdcast? Vamos. Azaghal, vamos dar um recado hoje sobre o PicPay, rapaz. O que é PicPay? O que é? É um aplicativo de pagamento mobile. Ó. Download grátis. Você pode usar em qualquer lugar para pagar qualquer pessoa que tenha o PicPay, certo? Certo. Como é que funciona? Por exemplo, vamos dividir uma pizza. Vamos dar um exemplo doméstico. A pessoa tá, sei lá, vendo o UFC na casa do outro cara. Na casa de quem? Do Tucano. Do Tucano. Aí, vocês pedem uma pizza. Aí, na hora de pagar, só um cara que paga, porque o cara não vai dividir cartão pra um, pra outro e tal. Aí só um amigo paga. E os outros amigos ficam... Dono da casa que tem que pagar. Dono da casa paga, exatamente. Aí você fala assim, Tucano, eu vou te pagar aqui com... celular. Neste exato momento, vamos dizer que você deva R$20 ao Tucano. Porque a gente já teve um problema que o Tucano fica acusando de calote. Fica cobrando, né, dizendo que a gente não pagou a pizza que a gente pediu lá. Aí a gente vai pagar essa pizza agora. Exato. Aí você vai, abre o PicPay, você seleciona ele como se fosse um amigo pra você mandar uma mensagem. Fala assim, e aí, Tucano, aí ó, dinheiro da pizza. E você manda os R$20 pra ele na hora ali. Bluf! O que acontece? O Tucano vai receber lá na carteira virtual do PicPay dele, que ele pode decidir resgatar a qualquer momento por um depósito bancário, ou seja, o que tá na carteira virtual ele pode usar para pagar outra pessoa ou ele pode resgatar na conta bancária dele. E para você que pagou, vai ser debitado o seu cartão de crédito que você vai ter lá no PicPay, certo? Qual é a taxa dessa transação? Qual é a taxa? Quanto que o PicPay pega? Zero. Olha. Não tem taxa. Você paga R$20, é isso mesmo? E ele recebe R$20, é isso mesmo? Não tem taxa nenhuma. Que magia isso é essa? Isso que é. É uma magia das startups. Fora essa facilidade de você pagar um amigo, qualquer coisa assim, comprar e vender coisas, você pode ser pago por freelas, por exemplo. Certo. O cara te paga o freela pelo PicPay. Qual é a vantagem? O pagante pode parcelar em até 12 vezes um pagamento via o PicPay. E quem recebe, recebe 100% na hora. Não é foda? É maneiro. Bom pros dois lados, entendeu? O cara pode parcelar um pagamento grande, você não precisa ficar esperando. Você recebe na hora. Muito bom. Baixa aí gratuitamente, testa com seu amigo. Manda R$5 pro teu amigo. Do ele nada? Manda, ele manda de volta. É. Você... Não, vamos... O que que tu quer? Eu tive uma ideia aqui. Que ideia? Eu tive uma ideia meio maligna aqui. Não, cara... Que é? Ah, minha ideia era simples. Você falou, testa aí. Ah. Manda R$5. Ah. Minha ideia não é nem mandar R$5, é mandar R$1. Ah, e aí? Vou criar a conta aqui, Nerdcast. Ah. E as pessoas mandem R$1. Vale essa ideia? É uma ideia. Fica no ar? É uma dica no ar. Vamos ver se funciona? Qual que é a função desse teste aí? Quem sabe funciona, vamos, né? Ver quantas pessoas, né? Quantas pessoas? Quantas pessoas pagariam? Não fala. Pagaria por esse Nerdcast. Ah, pagaria. Eu posso usar o PicPay pra pagar. Olha aí. Olha uma ideia. Oh, que excelente ideia. Tô pedindo pra pagar pro Nerdcast? Não estou. Estou sugerindo testar um aplicativo onde transfere dinheiro? Estou sugerindo o teste. Bom teste. Não, cara. Sabe pra onde vai mandar esse dinheiro? Você tem uma opção. Estou cobrando? Não. Estou facilitando. Ah, excelente ideia. Vai lá, baixa no picpay.com/apps. Muito bom. Vai lá testar. Hoje é a última sexta-feira do mês, portanto, nós temos Nerdcast Empreendedor. Olha aí, dois Nerdcasts no mesmo dia. É. Cara, isso é uma vitória que até hoje me surpreende. Parabéns. E hoje, no Nerdcast Empreendedor, nós vamos falar com a Cris Correia Azaghal, que ela é jornalista e autora de um livro que faz muito sucesso, chamado Sonho Grande. Esse livro é conhecido. Exatamente, que fala sobre o trio de ferros, três grandes empresários brasileiros que são donos de meio mundo, são donos das cervejas todas. Da Ambev, Budweiser, donos do... A Budweiser é da Ambev, só pra saber. Eles compraram... Ok, todas as cervejas, então. Todas as cervejas do Brasil e algumas cervejas do mundo, são deles. Burger King. Deles. Não é Burger King no Brasil. Não. É no mundo. Isso. O Burger King é de três brasileiros. Certo. Você tem noção disso? Cara, eles têm muitas empresas. Os caras são muito sinistros. Ela escreveu um livro sobre a vida deles. Fora isso, ela também escreveu um livro sobre Abílio Diniz, grande empresário do varejo brasileiro. Sim. Dono do Pão de Açúcar e mil outros... Enfim, tem muita coisa sobre a visão do DNA do empreendedor. Ela falou com pessoas absurdamente... Falou com caras que são monstros. Exatamente. Entrevistou o Warren Buffett, inclusive, um dos homens mais ricos do mundo. Acho que é o terceiro. Terceiro homem mais rico do mundo. Quem então, será o primeiro? O primeiro já foi o Bill Gates. Agora acho que... Não sei, deve ser algum sheik, cara. Algum cara que mora numa plataforma de petróleo do Oriente Médio. Tem gente que mora numa plataforma de petróleo? Não, cara. Ok. Mas só o Bruce Willis. Nossa. Mas então é isso. Não deixe de ouvir o episódio de hoje, tá muito maneiro. Bacana. E bacana. E não deixe de conhecer o meusucesso.com, que traz todo o conteúdo de insight de negócio pra você começar a se inspirar para fazer o seu negócio, vendo e ouvindo as histórias de grandes empreendedores. Muito bom! E atenção, Léo, mude a música, porque está chegando... Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados. Nosso Nerdcast especial, que é uma rádio romântica. Se você nunca ouviu, procure aí os outros Nerdcasts. Nós fazemos isso há muitos anos, 6 anos, eu acho. Já se você Nerdcast? Nunca ouviu, se você nunca ouviu, essa é uma oportunidade pra você. Exatamente. O que a gente faz? Você nunca ouviu. Nunca ouviu. Nunca ouviu o Nerdcast dos Namorados. Então você saiba que nós vamos te ajudar. De um jeito especial. Não, se você nunca ouviu, acredite, nós vamos te ajudar. Fata aí. Se você é uma pessoa solitária, nós vamos ajudar você a conseguir alguém. Certo. Uma alma gêmea, talvez. Exatamente. Uma meia pra esquentar um pé gelado, eu não sei como é que é esses negócios. Panela, tampa de panela, essas paradas. Se você quer se reconciliar, fez alguma caquinha. Cagou o namoro. Precisa de ajuda pra voltar? Exato. Estamos aí pra te ajudar. O fato é que você tem que mandar a sua história. É, isso aí. Vai casar, pô. Quer casar, quer fazer alguma coisa diferente. Vem com a gente. Exatamente. E aí o que acontece? Você manda a sua história pra gente poder ler e te ajudar. E também a possibilidade de nós ligarmos para você. Sim, esse é o momento. Você nunca ouviu, esse é o melhor momento. Exatamente. Então, é bom você colocar o seu celular ou Skype, alguma forma de contato por voz e horário que a gente pode encontrar você, óbvio. De preferência 24 horas. Que a gente pode te ligar, exatamente. Agora, como faz? Como o cara tá assim, meu Deus, é a minha oportunidade. Vou sair da friend zone, vou voltar pro meu namoro. Exato. Vou conseguir casar. Exato. É só você ir no hot site, na landing page que nós criamos, jovenerd.com.br/loja-do-prazer. Olha, tem link aí no post se você for preguiçoso ou se você quiser. Quiser dar um page view pra gente? Exatamente. Vai no post, clica lá, jovenerd.com.br/loja-do-prazer. Loja do Prazer, que há muitos anos é patrocinador oficial do Nerd, que é Dia dos Namorados. Nesse ano, ela estará dando de presente um kit especial quente, apimentado, romântico da Cacau Show, Azaghal. Mas quem ganha esse presente, Jovem Nerd? Apenas as pessoas que saírem no programa. Ou seja... Você foi lá no hot site jovemnerd.com.br/loja do prazer. Sim. Aí você preenche o formulário lá. Isso. Seu nome, seu e-mail. Tem um assunto também. O assunto, que aí você vai estar pré-definido lá, você escolhe qual o melhor se encaixa na sua necessidade amorosa. Exato. Aí você bota o seu relato sofrido. Sim. Bota o seu e-mail ou o seu telefone, bota a foto, bota o que você quiser, rede social, bota o diabo lá dentro desse formulário e manda pra gente. Exatamente. A gente pode ligar pra você ou não. A gente pode ler a sua história ou não. Mas isso acontecendo não é garantia de você ganhar o prêmio da Loja do Prazer. É, só se sair no programa. Agora, se você for o escolhido para aparecer na edição de 2016 do Nerdcast Especial dos Namorados... Uhum. Aí você vai ganhar alguma coisa. Olha aí, muito bom. Muito certo? Bom. O que, que ele vai ganhar da loja? É o kit da Cacau Show. É chocolate? É especial? É um kit especial quente, apimentado e romântico. Excelente. Tem mais, olha só, presta atenção. A Loja do Prazer também está, obviamente, com ideias de presente para o Dia dos Namorados, rapaz. É, todo ano eles têm essas ideias. Exatamente, que vai pro desde o Nerd Recatado até... aquele Hardcore Extreme. Olha, eles têm fantasias eróticas de super-heróis. Olha só. Vou deixar isso aqui. Olha, Jovem Nerd. Tem mais. Além do site deles de ter as dicas pro Dia dos Namorados, você pode ganhar 20% de desconto na sua compra, que você pode pagar em até 12 vezes sem juros do cartão, usando o cupom de desconto completamente apaixonado. Olha só. Um nível de piada interna sem limite. Olha, é no plural. É completamente apaixonados. Com S no final. Sim. Certo? Tudo junto. Como na letra da música. Como na letra da música. A Loja do Prazer manda tudo pra você em embalagens reforçadas, lacradas, discretas. Reforçadas. Pra ninguém ficar... Esse reforçado é sempre um pouco assustador. Reforçado é importante, né? Exatamente. Pra ninguém ficar sabendo dos seus segredos mais íntimos. Não que seja um problema. Não, você... ninguém vai te julgar. Exatamente, a gente quer... o que a Loja do Prazer quer? Ela não tá te julgando. Não. Ela fala que é um negócio que precisa de uma caixa reforçada, toma. Exato. Mas ela não quer que você seja julgado. Exato, pela por sociedade. Ela fala, exato. É a liberdade máxima. Você tem o seu fetiche numa caixa reforçada e sem julgamento. Exato. Olha isso. Isso devia ser um slogan. E... Loja do Prazer, reforçada e sem julgamento. Ai, você ainda tem 180 dias pra trocar, rapaz. Olha aí. Que eu ainda tento entender como funciona. Sim. E olha só, atendimento super rápido pra quem é de São Paulo, também com a descrição de sempre. Eles entregam em até 4 horas. Tá naquela coisa, aquela festinha. Desespero. Começou a festinha. Pega aqui, pega ali, não sei mais quem é quem. 4 horas. Precisa de alguma coisa. Alô, lá do Brasil? Manda aqui, discretamente. Reforçado. Discreto e reforçado. Agora! Muito bom. Vai lá! jovemnerd.com.br/loja do prazer. Manda a sua história. E se vocês quiserem ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 23 minutos e 16 cavaleiros da Távola Redonda. Muito bem, Azaghal, eu quero agradecer aos nerds que doam sangue toda semana no Nerdcast de Agulha. A Mauri Matos, Jairo Acioli, Lucas Couto, Marcão Neto, Dani Neto, Rafaela Cardoso e Rafael Guardabelben. Que sobrenome irado. Guardabelben. Pouca gente doando sangue, hein? É, deu uma baixada. O que tá com o carnaval? Que porra é essa? Não sei. Só, muito obrigado a quem doou. É, muito obrigado. Pra quem não doou, vamos doar. Vamos doar? Essa aqui é a parada. Também temos que agradecer a quem doa cabelo. Sim. Certo? Exato. Temos a Michele Murai. Certo. E o Vitor Bergamin. Muito bom. Obrigado, nerds. Doem sempre, mandem aqui para nós. Fábio de Oliveira e Souza, 18 anos, estudante de Engenharia de Telecomunicações, Niterói, Rio de Janeiro. Olá, nerds. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo excelente programa que eu já aguardava há algum tempo. Porém, senti falta de um monstro que vocês não citaram e que se tornaram extremamente populares. Os zumbis. Ó, zumbis é toda uma categoria, né? Que no começo eram monstros sobrenaturais que precisavam ser revividos com magia em locais sagrados e com o tempo foram se tornando monstros da ciência, onde geralmente um vírus gera infecção e transforma as pessoas nesses mortos-vivos que possuem uma horda de fãs. Não só nos filmes, mas como em videogames, vídeo Resident Evil, The Last of Us. Dicas de passagem, o The Last of Us é um fungo que causa a infecção. Esse fungo existe, né? Ele é o famoso fungo das formigas zumbis, o Cordyceps. É isso, quis fazer uma homenagem aos zumbis que não foram citados como monstros do cinema, mas de fato o são. Tá certo. João Gravata. Como é que é o sobrenome dele mesmo? João Gravata. Esse que é o apelido. Guarda na gaveta. Nossa. Caraca, nem sei. Primeiro. Quem guarda gravata na gaveta? Gravata... Ué, não guarda gravata na gaveta? Não, não porta gravata. Ah, caraca, eu não tenho tantas gravatas assim. 37 anos, redator, Campinas, São Paulo. Tendo que aturar as piadinhas do mundo e a do Jovem Nerd. Olá, nerds! Parabéns pelo ótimo Nerdcast 517 sobre monstros. Alguns detalhes que acho interessantes para acrescentar. O Kraken, na forma de um cefalópode, ou seja, criatura semelhante a um polvo ou lula, é um monstro da mitologia nórdica. Um povo muito ligado às navegações. Os nórdicos. Sim. Mitológicos. Não, porra. A criatura que chamam de Kraken nos filmes épicos gregos é denominada, como vocês mesmos dizem, a moda caralha. Pois, em nenhum momento da mitologia grega, o monstro marinho é nomeado. Caraca, esses filmes, que mistureba. Já sobre a mosca da cabeça branca, o filme tem esse nome, pois diferente da refilmagem com Jeff Goldblum, mostra uma experiência onde o homem e uma mosca trocam de partes de corpos ao entrarem no teleportador. Assim temos um homem com a cabeça e uma pata de mosca e uma mosca com uma cabeça grisalha e um braço humano. Que beleza. Nossa. É isso. Ai, ai, eu não vi esse filme nem vou ver, cara. Não dá. Marcos Paulo Miotti, 21 anos, estudante de física e bolsista de iniciação científica. Olha aí, São Carlos, São Paulo. Me diverti muito com o Nerdcast sobre monstros do cinema, já que os filmes desse gênero fazem parte da minha infância. No entanto, devo salientar uma pequena correção à fala do Azaghal sobre o filme Orca, a Baleia Assassina. Apenas uma correção, não uma canelada. Ok. Pois jamais terei a intenção de contrariar o senhor do cinema. Tá, ficou claro já, cara. Azaghal comentou que, ao pescarem a orca fêmea, o animal pariu prematuramente o filhote e o pescador pegou uma mangueira para empurrar o feto pro mar com um jato d'água. Entretanto, a verdade é um pouco mais dramática. Os pescadores queriam capturar a orca macho, mas por engano capturaram a fêmea. Ao tentar se desvencilhar do arpão, passa rente às hélices do navio. Assim, um corte foi feito no ventre da orca, pelo qual o feto cai após a orca ser levantada sobre o convés do navio. Meu Deus, que filme terrível. Esse filme é terrível. É terrível, cara. Caralho. A sensação da cena dá-se pelo fato do feto da orca se parecer com um feto humano. É, exatamente, é um bebê gigante. Caraca, conforme é comentado na cena anterior do filme. É engraçado que assisti esse filme duas vezes durante a sessão da tarde, caraca. Esse filme, ele é terrível. Ele é terrível. Deus, cara, meu Deus. Alexandre Dalgalo, 29 anos, ilustrador, Campinas, São Paulo. Primeira vez que escrevi... Olha só. Primeira vez que escrevo. Pois sou um ouvinte novo. Faz menos de um ano que comecei a escutar diariamente o Nerdcast em ordem numérica desde o programa. Oh, merece. Merece. O cara tá fazendo um esforço. Quantos dias que escuta desde o programa 1? Não, eu sei que tem, mas é um puta esforço. É hoje em dia ouvir o programa 1, realmente. Não façam isso, gente. A gente tinha que tirar do ar. Não, mas tinha, é história. Foda-se, arquivo histórico. Arquivo? Foda-se. A história ela é escrita pelos campeões. A gente tem que manipular essa merda enquanto a gente tá vencendo essa luta aí. Vai lá. A gente podia regravar o programa 1. Regravar? Deixar melhor. A gente podia regravar os, sei lá, os 200 primeiros programas. Porra, cara. Atualmente, eu parei no Nerdcast 319. Mas como no site oficial o último Nerdcast era sobre monstros, resolvi dar um salto no tempo e me atualizar sobre o que vocês do presente andam falando. Ele tá lá no passado ainda. Maneiro. Encontrei uma leve canelada em relação ao filme Evil Dead 2. Oh. O filme é e não é uma refilmagem. Uhum. O que confunde as pessoas é que o cenário continua sendo a cabana e ainda temos personagens que tentam lutar contra a força invisível. Mas Evil Dead 2 é uma continuação direta, pois Ash não conseguiu escapar das forças malignas mesmo após a morte de todos os seus amigos e namorada. Como não tem mais ninguém vivo na cabana, é a vez de Ash ser possuído pelo mal, que graças à luz do sol consegue voltar ao normal, mas a partir desse ponto, o herói precisa lutar sozinho contra ele mesmo e uma série de alucinações dentro da cabana para evitar a possessão completa. Caraca! É desse filme, inclusive, a cena galhofa onde a mão direita de Ash tenta matar. Genial isso. É, muito bom. Ao mesmo tempo, a filha do arqueólogo que encontrou o Necronomicon organiza uma expedição de busca para recuperar o livro de seu pai, junto com mais dois ou três paspalhos que, obviamente, serão possuídos. Então, sim, o filme é uma refilmagem, pois tem muitos elementos parecidos com o primeiro filme, mas cronologicamente é uma sequência, pois introduz personagens novos e transforma o protagonista no herói badass que enfrenta a Army of Darkness em Evil Dead 3. E aí é uma galhofa completa. Total. Aproveito para deixar a dica de filme de monstro, O Hospedeiro, The Host, filme sul-coreano de terror, drama e comédia de 2006. É, eu vi uns pedaços. Acho que deu uns monstros marinhos sinistros. Dei uma chance para esse filme. Eu esperava mais um filme galhofa oriental de monstro gigante, mas me surpreendeu positivamente pelo enredo e drama entre os personagens. Newton Klein, 24 anos, mestre em comunicação. Curitiba, Paraná. Será um mestre na comunicação? Me fala bem. Vamos ver agora no e-mail. Um cara simpático. Olá a todos. Excelente programa. O terror é de longe meu gênero favorito. E tão interessante quanto falar de monstros é saber o porquê das categorias dos filmes. Não é coincidência que em certas épocas tivemos estreias com a mesma temática, já que elas representam uma forma de expressão do medo e da sociedade, especialmente a norte-americana, já que são de Hollywood. E uma crítica social ao mesmo tempo. Na década de 50, existem tantos filmes de insetos gigantes e monstros radioativos para representar a tensão pós-bomba atômica e o medo de uma guerra nuclear. Não que os cineastas achassem que as explosões criariam Godzilla, tarântulas imensas, mas a ideia era expor os perigos da radiação e o pânico coletivo. Não perigo, é um exercício de imaginação com o tema, né? No fim da década de 60 e durante a década de 70, a discussão é que o ser humano em si é a grande ameaça. Juntando elementos da contracultura, críticas ao consumismo e críticas à guerra do Vietnã, aí temos o boom de filmes de zumbi, como Despertar dos Mortos, que é o Dawn of the Dead original, do George Romero, e de serial killers que são, entre aspas, humanos normais, como o Massacre da Serra Elétrica. Claro que isso não é uma regra, ainda mais hoje com uma indústria plural e até pouco criativa, cheia de remakes. Mas é interessante notar como o cinema de terror tem essa complexidade. Ah, e não consegui pensar em nenhuma explicação para os monstros albinos, que é uma tendência forte, como a gente descobriu. Que monstro albino que tá faltando, hein, no cinema? Tem albino agora até no Fantástico. Tem? O que você vai falar daqui? O albino jogador. Palpiteiro. É, os jogadores. Não são palpiteiros, são jogadores. Ficam julgando as pessoas. Cara, como que o papo foi de monstro pra palpiteiros do Fantástico? Todos sabem aqui que Rei Arthur é uma lenda. Apenas isso. Mas que existem aqueles estudiosos que procuram algumas evidências históricas de que pode ter existido um cara importante nessa época chamado Arthur, porque tinha muitas pessoas que chamavam Arthur, e normalmente isso acontece quando alguém de grande nome se destaca na sociedade, etc, é, etc. Acontece quando alguém ganha a Copa do Mundo. Exatamente. Mas eu não sei, pelo que eu li, não existe nada muito além disso, e o resto a gente sabe que é um mito, uma lenda que foi se moldando cada vez que ela era recontada e ia mudando alguma coisa. Em novas histórias iam sendo inclusas nessa lenda. É, toda lenda tem um fundo de verdade, né? É o que dizem, né? Não diz o ditado isso, né? O ditado diz isso? É, o ditado diz isso. Toda lenda tem um fundo de verdade. Tem o ditado que diz. Também tem outro, onde a fumaça, fogo. Exatamente. É, provavelmente o que aconteceu não foi... Talvez tenha existido o livro, talvez não tenha, mas o fato é que algumas coisas aconteceram naquela região e que elas foram contadas pelas lendas, pelos mitos, sempre personalizando as situações e as figuras. A gente até falou aqui no próprio Nerdcast, aquele antigo de George Orwell, que a gente fala que é mais fácil personalizar uma figura, uma situação, a figura do Grande Irmão, era partido, era personalizado do Grande Irmão. Então, pra você contar uma história, pra você criar uma mitologia, né, pra você contar isso, é mais fácil se você personalizar isso, transformar em figuras, um rei, uma rainha, um grande cavaleiro, coisa do tipo. É muito mais fácil do que você chegar e contar a história, e muito mais interessante do que você chegar e contar a história de um povo que veio do norte, os saxões invadiram, não sei o que e tal. E até um relato interessante, se eu não me engano, é do navegador inglês William Adams, que ele chegou no... Foi um dos primeiros caras a chegarem no Japão em 1600, e tem relatos quando ele foi contar a história, né? Ele foi levado diante do senhor feudal lá do Japão e tal, e o senhor feudal pediu para que ele contasse: me conta a história do seu país. Então, em vez dele começar dessa forma, tem um povo do norte e tal, ele diz que os relatos começam assim: era uma vez um rei e sua espada mágica Excalibur. E isso é verdade, assim, isso foi o que ele falou. E olha como é que a história ganha uma outra força, né? Muito mais interessante. Exato. Você já, opa, que história é essa? É, que história é essa de um rei e uma espada mágica? Peraí, vamos ouvir essa história. Exato. Não quero saber dos saxões, nem das espadas grandes que eles usavam, que era mais fácil de perfurar, não. É outro tipo de abordagem, né? Então, provavelmente, a coisa meio que foi surgindo daí também. É, porque antes de ir pro Japão, ele navegou por Avalon. Aí... É, provável. É, o Avalon ficaria entre essa parte na Canal da Mancha, entre a Grã-Bretanha, que a gente conhece a Inglaterra, e a França. E aquela região é a região da Bretanha, que chama em francês de Bretanha, sei lá, uma coisa assim, que é a Bretanha francesa. Isso, acredito você, aquela região da França, as lendas arturianas são até mais fortes, mais presentes do que na própria Grã-Bretanha. Inclusive lá, toda vez que eu tive na França, eu tive vontade, não fui, de conhecer, tem uns bosques onde o nego fala que tem as lendas, o Merlin ficava lá, tem os menhires, aquilo bem estilo Asterix e tudo mais. Então essas lendas são muito fortes, não só na Inglaterra, como na própria França também. Na verdade, existe até uma comuna francesa chamada Avalon, né? Mas não é uma ilha, não fica no Canal da Mancha, fica mais pro meio da França. E nem é um lugar etéreo onde as pessoas vão para nunca mais morrer, né? Aí é por tua conta. Nunca se sabe. Nobody shall wield Excalibur but me! Mas olha só, se a gente conseguir colocar algum contexto histórico... Vamos lá. Algum contexto histórico, a gente tá falando do século V, século VI, né? Obviamente, depois da ocupação romana, mas quando já caiu, né, tudo. Sim. E após a invasão saxã, que aconteceu mais ou menos nessa época. Após o início, né? O início da invasão saxã, exatamente. Porque a Inglaterra, esse lugar, é tão foda e tão maravilhoso que as pessoas ficaram invadindo essa merda, essa ilha. A história inteira. A não ser que você seguir pelo filme de 2004, brilhante filme. Não, lá vem. Com o Clive Owen. Não. Clive Owen. É. Clive Owen. Ele é o rei Arthur romano. E aí sim se passa no século IV, 300 e pouco, ainda tem romanos lá. Não é só esse filme, não. Tem vários filmes do rei Arthur que vão por esse lado. Não. Porque ele era um romano. Eu queria saber por que o Tucano faz isso. Não, antes que o Azaghal parte. Tipo assim, sabe o que parece? Parece o Marco Gomes. Busca de treta. Calma, amigo. Foi só um xiste esse filme. Ele está classificado como a pior obra sobre o rei Arthur de todos os tempos. E isso inclui aquele filme horroroso com Richard Gere e Sean Connery. Nossa. Isso, consegue ser pior do que esse. Lancelot, o Primeiro Cavaleiro. Isso, exatamente. Não, tu imagina, assim, essa parte histórica, você imagina de qualquer maneira, século 3, 4, 5, você imagina também o caos que estava a Inglaterra, é, porque foi o período do colapso do Império Romano. Quem saca a história pode falar até melhor do que eu, né? Você vê que as legiões não estavam mais podendo chegar, e as legiões que estavam lá não sabiam mais se era romana, se eram bretões, se eram o que eles eram ali. Foram se incorporando, claro, a etnia. E ainda dominada por pictos, por vários lados, né? Mas já instalada o cristianismo por lá. Começando, né, JP? Já começou a entrar, né? Pois é, mas quando os saxões vêm pra invadir, o cristianismo consegue unir muita gente ali pra tentar a resistência. É, e você vê como é que no mito, o Arthur, ele não só une toda essa região que estava dividida entre esses senhores feudais e tudo mais, como também faz a união das religiões, né? Por isso que virou essa mitologia, né? Um rei, a terra dividida, é um rei pra juntar tudo isso e botar ordem na casa, né? O interessante é que tinha lá os bretões, que eram pagãos, sim, e aí, quando eles foram cristianizados, vieram os saxões e dominaram eles. Uhum. Que eram pagãos. Aí, quando os saxões se cristianizaram, vieram os vikings, que eram pagãos, e dominaram eles. Exatamente. Então, a história diz que é melhor você não ser cristianizado, porque vão vir bárbaros e te dominar. Não, mas os dinamarqueses foram expulsos depois. Eles não conseguiram fincar o fé. Porque provavelmente viraram cristãos. Nobody shall wield Excalibur but me! O fato é que a gente tá falando de uma figura, de um líder, que eu já li como o senhor da guerra, o warlord, né? Uhum. Que muitas vezes ele não foi rei, mas ele foi, era um senhor da guerra. Uhum. Que justamente era uma figura de resistência contra a invasão saxã. E isso é o cerne da história desenvolvida pelo Bernard Cornwell na trilogia Crônicas de Arthur, que, aliás, pra mim é a melhor obra que já se escreveu sobre Arthur, que é justamente... Caraca, eu posso levantar pra bater pau aqui? Por quê? Pode. Porque é, caraca, é muito bom, velho. Que é justamente essa brincadeira dele trazer um viés histórico pra uma lenda que todo mundo conhece e apresentar um personagem que não está na história nem na lenda, que é o protagonista, mas que vai testemunhar Dervel Kadarn, como o Tucano falou aí, vai testemunhar toda a história que seria a verdadeira, entre aspas, história do Rei Arthur. Pra mim já é a verdadeira. Pra mim também. Não, olha só, não é que aquilo, né, que aqueles personagens sejam verdadeiros, mas assim, o contexto é verdadeiro. Isso, o contexto é verdadeiro. Histórico é verdadeiro. Exato. Porque quando você pega o mito, é uma coisa interessante, porque o primeiro livro que foi escrito sobre o rei Arthur é de um clérigo galês, foi em 1150, por aí, já na Baixa Idade Média. Então, a galera lá já via, né, você tem essa imagem do rei Arthur com aquelas armaduras completas, uma coisa que era muito mais posterior, né? Então, essa é a visão do mito. 1100 e pouco, os normandos já tinham dominado claro, a Inglaterra. Você vê que já é outro povo que tá lá na parada, né? E aí você pensa o seguinte: o Arthur resistiu aos saxões. Os normandos conquistaram os saxões. Os saxões. Então foi uma mitologia criada pra até pra dar uma abaixada na moral dos saxões ainda. Sim. Os saxões que estavam lá, faziam parte da sociedade ali, dentro da Inglaterra, e poderiam ser algum foco de resistência ao novo poder, né? Que eram os normandos. É, só pra botar em contexto, a invasão dos normandos foi a última conquista externa da ilha da Grã-Bretanha. Uhum. E aí, depois disso, eles estabeleceram, mudaram, obviamente, todo o sistema de governo lá, se estabeleceram, e aí o resto é história, né? É. Essa foi a última grande invasão, o último povo que conquistou, né, a Grã-Bretanha. Foram os normandos. E aí, justamente, os saxões eram os caras que, no início da lenda arturiana, estavam chegando, invadindo, e aí a lenda vem surgir depois que eles foram expulsos. Uhum. Por outra galera. Essa questão que o Eduardo colocou das lendas na Baixa Idade Média sobre a Alta Idade Média, tem uma coisa que é daqueles enigmas históricos que não sei se a gente um dia vai ter a resposta sem máquina do tempo, né? Mas, por exemplo, no início do programa o JP brincou que a gente estava numa mesa redonda. A gente interpreta, né, os cavaleiros da Távola Redonda foram interpretados como uma coisa literal. Só que o que acontece? As rounds eram como se fossem feudos na Inglaterra da Alta Idade Média. Então, Knights of the Round Table, o round não se aplica ao formato da mesa. Ele pode, talvez, se aplicar ao local dos cavaleiros. Era a mesa dos cavaleiros da round, a mesa dos cavaleiros do feudo. Olha aí. Na Baixa Idade Média já não existia mais essa divisão. Já existiam os reinos já estabelecidos. Pô, mas tem toda uma simbologia da mesa ser redonda e eles ficarem equidistantes. Sim. exato. De você não ter a cabeceira, isso fica eternizado, mas isso pode ser, na verdade, a racionalização de um erro de tradução. Claro. Excelente. Não, não sei se é erro de tradução, eu acho que é justamente de um símbolo mesmo, né? Ele foi transformado, aquilo foi transformado num símbolo. O que é também curioso nesse sentido é que você fala alta Idade Média, aos olhos da baixa Idade Média, era uma coisa praticamente inacessível, né, cara? Você não tinha o que, que existiu naquele período obscuro. Não tô falando de hoje em dia obscuro, mas pra aquela época, você não tinha essa visão. Então, é o Cornel que você bem falou, e até brinca aí, alguns personagens do Cornel, eu falei isso, alguém que fala, eu não lembro, que ele fala o seguinte, é um certo passagem do livro, ele fala assim, esse é o momento certo para se criarem os santos, né? Porque aquele momento, se um cara morre ali, ou se ele morre defendendo uma causa, a coisa vai passando de boca em boca e tal, e aquela coisa vai virando um mito. Aquele era o momento dos primeiros mártires cristãos e tudo mais, só para dar um exemplo. Então, esse momento, né, quando a gente fala de mitologia, a mitologia sempre faz isso. Ela sempre localiza o início, a era mítica, vamos dizer assim, num período inacessível. Quando você vai lá pra Grécia, você vai ver que quando aparecia lá a Guerra de Troia e tal, isso foi coisa da Grécia clássica. Mas, na verdade, a Guerra de Troia teria passado muito antes, porque é um período inacessível pra eles. Ninguém nunca vai poder chegar lá e ver o que aconteceu na Guerra de Troia, nem alguém vai poder te dizer o que aconteceu. Mesma coisa, na Baixa Idade Média, você não tinha ninguém que tenha vivido, obviamente, né, a Alta Idade Média. Não tinha um historiador, né? Você não tinha um historiador pra fazer uma pesquisa profunda. Os historiadores que existiam, foi curioso você falar isso, eram justamente os trovadores, eram os caras que iam de aldeia a aldeia e a coisa ia verbal, ia mudando. Era uma coisa científica. Né? Muito pelo contrário. Ao contrário do científico. Os caras inventavam histórias pra poder tornar elas mais palatáveis e tudo mais. A gente brinca assim, falando que o Tolkien, né, queria criar uma mitologia pra Inglaterra e não sei se ele fez isso ou não. Mas, engraçado, eu vejo, pelo menos, o ciclo arturiano como um mito de fundação da Grã-Bretanha. E é uma opinião minha também, não sei se eu tô certo ou errado também. Essa questão que o Eduardo colocou também é interessante porque a Alta Idade Média, ela também não deixou muitos registros. E assim, especificamente na Inglaterra. Por quê? Justamente por conta desse monte de invasão que o Tucano brincou, né? Que toda hora você tinha um invasor, toda hora você tinha os vikings, os daneses e quem for. Tanto que aquele termo que acabou se tornando popularizado, né? O Idade das Trevas, vem do inglês Dark Ages, que na historiografia britânica, ele só usa em relação à Alta Idade Média, não em relação à Baixa. Acho que em geral é isso, né? Não sei se... Não, mas por exemplo, a Alta Idade Média na França e na região da atual Alemanha, ela tem uma uniformidade e muito mais registros, né? O Império Franco, o Império Carolíngio e tudo mais, do que o que acontece na Inglaterra. Na Inglaterra você tem diversos reinos pequenos, todos em algum momento sucumbiram a algum invasor que normalmente saqueava tudo, então você não teve registros do que tinha naquele período. Então por isso que fica sendo a Idade das Trevas, e essa é uma das questões também, que, né, da racionalização dos mitos, das lendas arturianas preencherem esse vácuo, de quando a Inglaterra era o playground de quem queria brincar de saquear alguma coisa. É, só uma parada que agora me lembrei, que tem nada a ver com o que você está falando, mas tem que durante o período nazismo, né, o nazismo tentou fazer uma coisa parecida, mas de forma artificial, né? Criar uma mitologia para a Alemanha e também voltando alta, até um pouco abaixo da Idade Média. Então o Hitler fazia isso, essa coisa que a gente procura por artefatos e tudo mais, era uma forma maluca dos caras, então um Nerdcast sobre isso, o ocultismo nazista, de encontrar alguma coisa física, sei lá, uma espada, ou então as origens da suposta raça ariana, como eles falavam, para que você concretize, né, para você ter essa mitologia para justificar, né? Para justificar, claro, é claro, que não existia, né, sem dúvida. Ah, é, exato. Eles queriam criar factoides para justificar a loucura dele. No caso do Arthur, não sei se a história foi encomendada com esse espírito. Não, acho que não foi. É diferente, o que eu tô falando. O Dudu até falou que no nazismo foi de uma forma artificial. Artificial, exatamente. Não, mas essa também foi, cara. Essa também foi. Ela provavelmente foi encomendada pelos normandos pra dar uma baixada de bola nos saxões, cara. Eu acho que não, porque apesar de o primeiro conto, o primeiro livro for de 1100 e pouco, a lenda já existia oralmente. Sim, claro. Então, os caras se aproveitaram e contrataram alguém pra dar uma formalizada na lenda, pô. É, eu acho que formalizaria, de repente, uma ou outra história. Mas eu não sei se teria esse poder de formalizar uma lenda inteira, até porque tem mil versões da lenda do Porque é muita coincidência ela ter ressurgido nessa época, a história. Por que não surgiu na época do King Alfred, por exemplo? Pode ser, mas de qualquer maneira, eu acho que isso é uma coisa muito mais orgânica. Por exemplo, você vê como é que as coisas, as histórias pegam onde tem que funcionar. Tem uma história que vocês devem ter ouvido falar de Tristão e Isolda. Não sei se vocês já ouviram falar, até no Porno tem, né? Tem. E essa história, ela é basilar, assim, pra entender a questão do amor romântico. Na época, né, em 1500 e pouco, depois disso, até hoje, em certas culturas, você tinha aquele casamento que era um casamento arrumado pela família, né, cara? Uhum. Então, é claro que todo mundo, né, especialmente as mulheres eram vítimas disso e queriam se casar com aquelas pessoas que elas amavam. E essa história do Tristão e Isolda é exatamente isso. A Isolda, ela é prometida por um rei, faz uma poção mágica pra ela, ela bebe, só que ela tá sendo escoltada pelo Tristão. E aí eles bebem achando que é vinho, os dois se apaixonam perdidamente, e aí eles fazem tudo, eles estão dispostos a enfrentar a morte, enfrentar o inferno pra ficarem juntos. Isso é uma coisa, era um ideal. O amor romântico passou a ser um ideal, porque e lutar contra a própria igreja. É um spin-off, mas, né? Cara, onde eu quero chegar é simples. A história só funcionou, só pegou, porque isso era o que as pessoas sentiam de fato. Não foi uma coisa encomendada. Ah, faça uma história. Não. Alguém inventou. Essa história pegou justamente porque era um sentimento comum da época. As pessoas estavam presas em relações de casamento que eram encomendadas. Que as pessoas queriam casar com aquelas pessoas que gostavam de fato. E essa história virou um ideal, né? Pra medieval. Mas você tem um exemplo que pode ser fazer uma correlação do que eu tô falando, que é bem mais recente, que é o de Shakespeare ser encomendado pela casa da Rainha Elizabeth, pelo estudo, pra fazer uma história difamando a casa de York com o Richard III, entendeu? Ah, isso, sim. Isso é uma coisa muito mais recente, mas que é parecida do que eu tô tentando imaginar que pode ter acontecido com a história do Arthur, entendeu? Tá, eu acho que pode, eu concordo que pode ter acontecido, só não acho que aconteceu com todas as lendas, né? Eu acho que aconteceu com uma outra história, sem dúvida. É, porque as lendas arturianas, elas têm um elemento que não era tão presente no Shakespeare e não era nem um pouco presente com os nazistas, que era a tradição oral, que já existia. As lendas arturianas vão ser colocadas no papel, mas elas já existiam oralmente. Não é necessariamente um autor, né, no caso do Shakespeare, que sentou lá e falou, ah, não, vou... Eu só tô tentando pensar quem pode ter patrocinado a massificação dela. Entendeu? Sim, não a criação. Sabe o que mais impressionou nisso tudo? É. O Eduardo não fazer piadinha com o Tristão. Aí, sobe a música. Léo, sobe a música. Léo, sobe a música. Eu tô Tristão... Não, por favor. Foi muito fraco. Você tá muito concentrado no tema. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar quieto e vou só deixar vocês falarem pra que eu possa fazer as piadas. Então vai ficar quieto. Nossa, que carência. Olha aí. A lenda, assim, não tem uma versão certa de lenda, né? A lenda é contada de mil formas diferentes e vai ganhando corpo com o passar do tempo. Mas a lenda que a gente mais conhece envolve a tal espada mágica Excalibur, sim, que dá nome a um filme que eu amava na minha adolescência. Eu não me atrevo a ver de novo hoje, mas eu amava. Esse filme dói até a vista de tanto brilho que tem. É muito brilho aquelas pupilas. Meu, né, Deus, cara, do céu. Esse filme é pra tu aprender a jogar com Fighter no AD&D. Exato, eu gostava muito desse filme porque era muito parecido com isso, com Fighter de D&D. Eu falava assim, ah não, mas você tá com full plate, você não pode fazer nada, não pode aqui, ó. Full plate no filme, o cara pula, o cara trepa com a mulher com a full plate. O cara dá cambalhota, o cara luta, então, mas porra, é um, né, barulhaço, né? Blá, blá, blá, blá. Que é foda. Esse filme, ele é baseado num livro, é A Morte do Arthur, que é escrito por um cara chamado Thomas Malory, que foi escrito em 1485, e esse foi o livro final, o definitivo, onde ele, eu até já li assim, tem bastante tempo, onde ele pega todas essas histórias e unifica, tá? E junta. Uhum. E aí tem essa lenda do filme que é baseada nele. Então você tá falando do filme, tá falando do livro também. Sim. Que vem desde o final da Idade Média, né? 1485. No início da Idade Moderna, né? Mais preciso. Eu acho que vocês, inclusive aproveitando que, né, que o Jovem Nerd falou da espada, vocês estão esquecendo de outra grande adaptação das lendas arturianas, que é o Espada Era Lei. O desenho. Olha aí, verdade. Sim, da Disney, né? É, desenho da Disney da década de 60, e do tempo que esse desenho ainda passava no cinema. Olha aí. Mas então, nessa lenda definitiva, muito bem reproduzida no filme Excalibur, a gente tem a história do... Começa com o pai dele, o Uther, e ele se apaixona por uma mulher que não deveria se apaixonar, de um inimigo dele, que ele faz paz com ele. Ele faz a paz e aí ele chama pra fazer um banquete no castelo dele. Isso, aí ele se apaixona pela mulher do cara. O cara que perdeu fala assim, olha só, Uther, você tem a terra inteira, mas você não tem uma mulher como a minha aqui, ó. Dance, não sei o que, Igraine, o nome dela. Igraine. Uther Pendragon, ele era o famoso PL. Como pau assim? Louco, pau louco. Aí ele fala pro Merlin, o mago druida, né? Não, se vê que druida é mais no Cornel, né? Que ele é um... É visto como um druida, né? É mago. Ele é um mago, né? Ele fala, Merlin, me faz aí um feitiço, alguma coisa que eu preciso, né? Eu preciso dar uma comparecida ali. Eu preciso testar os nossos termos de paz. E aí a história que o Merlin faz, ele faz um feitiço que o Uther fica com a aparência do marido. Corlois? O cara é duque da onde, meu amigo? Chuta. Não sei. Cornualha. Que nem a esposa do Príncipe Charles. Exato, exatamente. Sabe quem também era rei da Cornualha? O Mark lá, que era o cara da Isolda. Lá, o tá explicado. Cara, Cornualha fudeu, mano. Tá, Cornualha tá fudido. É a piada pronta, né? Bom, então ele vai lá de noite. Ele teve que sair. O cara sai... Isso? É, não, o cara... Ele não está, e aí... O Corlan sai pra enfrentar o próprio Uther, né? As forças do Uther. É porque ele voltou a guerrear com o cara, não foi? Sim, é. Voltou, exatamente. E aí ele entra lá com a aparência do cara, e aí... Não, mas antes o Merlin faz a... Fala o seguinte, ó, você... Isso, é, tem o preço da magia. O fruto da sua noite de luxúria será meu. Ele será fala meu, assim. É. E aí ele vai ter a noite de luxúria dele com a mulher, e ela engravida. Tem um filme, né? Tem filme. Esse Merlin do filme é muito zoado. Só porque ele usa um capacetinho de metal? Muito zoado. É muito anos 80. É bastante anos 80. Mas o eu acho que é o Lancelot que tem o elmo de anjinho dourado? Não, não. Nunca tem, não, é o Mordred. O Mordred, que tem a cara de anjinha. É. O Lancelot, ele tem uma armadura toda prateada, foda pra caralho, né? Todos têm. Não. No começo, a armadura é escura. Isso é até interessante, o filme é bem maneiro nesse sentido. No começo, a armadura, o metal é escuro. É verdade, é escuro, é verdade. E depois que ele vai, depois quando o Lancelot... O filme começa bem escuro, né? Sim, é. Tudo bem escuro no filme. Qual é a casa da armadura no final? Qual é a casa? É, Cavaleiro do Zodíaco. Caraca. O Eduardo é profissional nessa porra. A do Mordred é da armadura de ouro. É de gêmeos. Enfim, ela engravida e nasce o Arthur desse ato. É a maneira porque a Morgana, ela é filha da Igraine com Gorlois, né? A Morgana. E ela tá garotinha na época, menininha. E ela consegue, já feiticeira, consegue enxergar, né, o Uther, né, como ele realmente é, né? É, exato. E aí é isso, o Merlin vai lá, esse garoto é meu, daqui. O bastardo é meu. O bastardo é meu. Arthur Snow. Isso é legal no livro do Cornwell, que o Arthur nunca foi rei, porque ele é um bastardo. Exato, então, bastardo, ele é um bastardo. Ele não poderia ser rei. Exatamente. E aí o que acontece? O Uther fica puto, vai atrás do Merlin, e só que tá até uma conspiração pra assassinar o Uther, porque o Uther também, a galera do Gorlois, né, que tá viva ainda, né? Ele vai e quando ele é atacado, o Uther, ele fala que ninguém vai segurar Excalibur, apenas eu, né? E aí... ele tá morrendo, né? Ele foi atacado na floresta, isso. E aí ele enfinca a espada na pedra. É, mas também isso vai contra a lenda original, né? Na lenda original são duas espadas. Essa que tá enfincada na pedra... Duas espadas... Não, duas espadas é o boneco do He-Man, pô. Essa que... Lembra? Essa que tá fincada na pedra não é Excalibur. Não é Excalibur? Não. Essa é a pega otário. Essa é a pega otário. Na lenda original, a Excalibur é a que é a dama do lago dá pro Arthur e não é a mesma espada. É porque eu tenho realmente essa dúvida, porque tem a espada pedra isso. E tem a porra da dama do lago. São versões, né? Ah, não, a espada é bom. Nessa versão aí do filme, a Dumbledore dá a espada pro Merlin entregar pro Uther, entendeu? E aí o Uther que crava na pedra, mas foda-se. No livro do Cornel não tem nada disso. Não, não tem espada mágica. Não, não tem. A espada é boa. Eu acho que chegou a chamar a espada de Excalibur, não chega? É dele? É, mas é uma espada. É a espada dele, só isso. É, porque no do Cornel, eu acho que ele cria uma mística em torno da espada, né? Ele faz a espada ser famosa pra mexer com a mente das pessoas. O Cornel é foda porque ele faz isso com outros elementos, né? É. Ele faz isso com a espada do Dervel, com um negócio de osso de porco. É, tinha os ossos, né? Lembra? Tinha a magia na espada. Então, nos livros do Cornel não existe a magia, né? Calma. Ela não fica explícita. Ela é dúbia. É que vocês não deixam eu molhar o bico, né? É muita gente, cara. Porque a gente não sabe o que você vai soltar aqui. Tu pode, de repente, falar não tem magia e falar uma loucura qualquer. Não é propriamente dita, mas algumas coisas vão acontecendo que indicam que existe um poder ali, alguma coisa. Mas... E qual é o poder da espada da Excalibur, afinal? Matar pessoas. Não, não dei. Quando você tira 20... Ela é uma Vorpal? Eu não sei se era Vorpal ou Sharpness, uma coisa assim. Mas era uma espada que quando tirava crítico, cortava o braço, a cabeça do cara. É qualquer espada, qualquer espada faz isso. Exato. Não precisa nem ter filme. Como o Gordon diz, não precisa nem ter filme. Depois da terceira porrada no escudo, ela vem um porrete de metal. Em qual versão a pessoa que segura a espada só pode falar a verdade? Tem uma coisa assim. Não, aí eu laço o mágico da Mulher Maravilha. A Excalibur também. Tem essa parada. Tem uma versão também. Que quem segura a Excalibur só pode falar a verdade. Tinha que ter uma Excalibur em Brasília, hein? Ninguém ia segurar, ia ficar no chão. A espada na pedra, um né? Ia inventar tirar da pedra. A Dama do Lago ia pegar a espada de volta. Do espelho d'água, a dama do espelho d'água. A dama do espelho d'água. A dama do lago parar no ar. Nobody shall wield Excalibur but me! O Merlin entrega o Arthur pra ser criado por uma família... Não, né? Mas ele faz... Antes, de novo, vamos voltar pra D&D aqui, meus amigos. Aí o Merlin faz a parada que sempre foi usada como exemplo do Wish, que é uma espécie de nono nível. Lembra? Que aí ele fala que tirar a espada da pedra, será rei, sim, será você, Arthur, né? Isso aí é o exemplo de Wish que existe, né? Até que ele dorme depois pra porrada do tempo aí, né? É, mas calma aí, o Uther também teve a força, né? A magia da parada de conseguir enfincar a espada na pedra, né? Na verdade, é muito mais impressionante você enfincar... Exatamente, do que tirar. A espada era mágica, porra. Eu sei, porra. Esse era o poder dela, entrar em pedra. Bom, e aí a espada fica famosa, todo mundo tenta tirar a espada, todos os nobres, todos os cavaleiros, etc, tentam e ninguém consegue, e o Arthur tá crescendo, sendo criado por uma família, eu acho que no filme ele era um escudeiro, né, de uma família... Escudeiro Sir Hector. Exatamente, Sir Hector. E aí um dia ele tá vendo lá essa comoção em volta da espada, ninguém consegue, e aí ele vai lá e tchum, tira a espada. É maneiro, no filme, isso tá no filme, né, é maneiro que o pai dele, é o pai dele, que fala: tá maluco, garoto, bota essa espada de volta, entendeu? Que tinha que ser um nobre, tinha que ser um cavaleiro. Isso não foi no Monty Python, não, cara? Não foi. No filme tem isso, é maneiro. Só que aí todo mundo reconhece que é ele, só ele. Ele consegue tirar a espada e ele vai ser o rei. Que é uma história maluca medieval, mas tudo bem. É um princípiozinho de guerra civil, né? Bom, enfim, é isso. Ele virou rei. Ele tem a espada, Excalibur. E aí, dependendo da lenda, não é Excalibur, né? Exatamente. Também tem que frisar que tinha uns 18 reis, né? Que bom silêncio, caralho. Eu não sei. Sim, a Inglaterra tinha vários reis, de verdade. Tinha... Era um durante rei. Um bom tempo tinha vários reis. Não, mas não tava unificada a parada, não. Cada um rei de uma parada. Por isso que tinham vários reis. Mas na lenda tem unificado, assim. Não sei se região exatamente, mas pelo menos a lenda fala isso. Uma coisa interessante da lenda é do Lancelot também, né? Que a gente não pode deixar de falar, né? Que foi o campeão dele, o cara mais foda de todos. Mas, em todos os sentidos. É a única coisa que em todas as obras... É a mesma, né, cara? O mau colega é uma instituição... O mau colega dando picote na mulher do Arthur. Mas sabe o que é... O cara tinha cara do Richard Gere, pô. cara era presente. Mas sabe o que, que é o lance? O lance foi criado... Olha aí, quase veio, hein? Alguma coisa, ele tá esquentando. Escuta, calma. Foi criado, vocês vão entender agora, por autores franceses, justamente. Isso. E tem muita gente que acha que a gente é pra sacanear a Inglaterra, né? Aí eu já concordo. Com certeza, né? Entendeu? Tem até uma versão que diz que Lancelot não é um nome inteiro, é o L apóstrofe Ancelote. É o servo, alguma coisa assim. Aí os autores franceses criaram o Lancelot pra sacanear o Arthur, e aí vem o Cornel no livro dele, faz o contrário. Ele fala, pô, tem esse cara aqui que é francês, então vou sacanear ele. E nos livros do Cornel, o Lancelot é um babaca, né? É um cara que é um covarde e tudo mais. Bem coisa do Cornel que é inglês, né? É foda. Ele é muito, muito filho da puta no livro do Cornel. Mas depende também, também depende. No Brumas de Avalon, rola o lance do Lancelot com a Guinevere, mas o Arthur tá meio cagando e andando, tá ligado? É, não queria saber dela. Ele curte mais fazer umas bizarrices com a irmã. Olha aí. É verdade, mete uma cabeça de viado na cabeça, sai andando pelado pela selva. É, Gamo Rei, uma parada assim, né? Gamo Rei, mas assim, no Gamo Rei, ele, teoricamente, ele estaria tomado por uma poção mágica feita com uma raiz afrodisíaca que se chama Mandrake, que inclusive é a origem do mágico, né? Vem dessa raiz que seria mágica e tudo mais, que tem até uma música de uma banda de metal alemã chamada Edguy sobre essa raiz. É que na mitologia alemã tem muito dessa raiz. É, a parada do Gamo Rei, ele estaria intoxicado pelo Mandrake, não é consciente que ele tá fazendo bizarrice com a irmã. Qual é o nome da banda? Pra mim é só desculpa. Qual é o nome da banda, Felipe, perdão? Edguy. É heavy metal? É. É heavy metal de raiz, não? Caralho. Tá tentando. Nossa, que pariu. Quase saiu alguma coisa boa ali no lance Lancelot. Quase. Mas essa aqui deu uma rateada. Valeu, pessoal. A gravação foi boa. Nobody shall wield Excalibur but me! Também foram os franceses que adicionaram a questão do cálice sagrado na brincadeira. É verdade. Bem colocado. Então, essa é uma modificação que a lenda sofre depois, né? É a total cristianização da história, não é? Vamos botar um elemento aqui, uma parada cristã pra dar uma salvada nessa história. Vamos nos apropriar dessa história, que é maneira, e vamos botar uma parada... Então, vamos atingir um público maior agora, né? Exatamente. Como é que foi a introdução do cálice sagrado nessa história? Calma. Tô entendendo. Com calma. A boca é larga, o Jovem Nerd. Criança. Tá aqui. Eu tenho alma de criança, Jovem Nerd. Você nunca tira isso de mim. É a história de que os caras. O rei, o Arthur já velho, né? Decide. Não, ele tinha. Primeiro ele tinha. O Arthur tinha presenciado essa traição, né? Da Guinevere com o Lancelot. E ele tinha jogado a espada fora. Fala, o que vai pegar? Pegou a Guinevere com a espada na mão. Foi a Guinevere que botou a cabeça de viado no Arthur, né? No final. Boa galhada, pelo menos. Não, e aí, obviamente, mas isso tem uma coisa até interessante da lenda, assim, porque no filme é colocado isso também, que na verdade é muito claro como é que tudo isso aí, tanto o Arthur quanto a Excalibur, quanto o dragão, lembra do dragão. Calma, sem piadas. O dragão lá que o Merlin convoca, tudo isso aí é parte da Grã-Bretanha, né? Parte da Terra e tudo mais, etc. E aí, quando ele fica mal, a Terra fica mal também. Né? Então todo o reino cai em desgraça. Fica tudo doente, exatamente. Esse mito, apesar de ser tido colocado depois, eu acho interessante porque ela faz justamente o que faz a transição um pouco do paganismo pro cristianismo. Porque é como se apenas o Santo Graal pudesse nos salvar. Então, tipo, como se apenas o cristianismo pudesse salvar as pessoas desse destino terrível e tudo mais, etc. Sem julgamento de valor. Mas é isso que um pouco a lenda tá querendo dizer aí nas entrelinhas, entendeu? E aí começa a demanda pelo cálice, né? Vários cavaleiros vão procurar o cálice. Aí tem várias versões, alguns falam que é o Gawain que encontra, outros falam que é o Percival que encontra, que é a versão do filme e tal. Percival que melhor. Isso? Percival que mais isso, leal. Cara? Percival mais leal, fodão. Caralho, cara. Puxou a torcida. Eu sou Team Percival, cara. O cara puxou do nada, mas couro sozinho. É sério, sozinho. Eu falei no início. Sozinho. Eu falei no início, rapaz. Caraca, tô conectando os pontos aqui. Foi muito solitário, Percival. Porque eu sou o único time Percival aqui, ué. Tem outros nos comentários. O Percival, então, teria encontrado o cálice, e aí tem esse o segredo, né, do cálice, né, que é o que eu falei no início, que eu brinquei, que é, a charada é que o rei e a terra são um só, que eu acho que isso é uma mensagem muito maneira, que é uma verdadeira percepção mitológica, que não é um rei que, ele tá falando literalmente pra você, não é um rei que existe, né, que é tudo aquilo, né, faz parte da Grã-Bretanha, né, então é isso que eu acho bem maneiro, assim, que aí quando ele percebe isso, ele alcança o cálice sagrado, leva o cálice pro rei, e aí a terra volta a florescer e tudo mais e tal. E ele vai encontrar Guinevere também pra, né, resolver essa história, né? Ele vai dar uma chegada lá antes da batalha e descobre que ela guardou a Excalibur, né? Então tudo se resolve, né? mas ela não virou uma freira, alguma coisa assim parecida? Ela ficou enclausurada, né? Tá num mosteiro lá, num convento lá, maluco. Num mosteiro, exatamente. E aí eles, né, eles se perdoam e aí fica tudo bem. O cara, né, passa dessa fase, dessa bad. Aí tem a ameaça do Mordred, que é usada também nos livros do Cornel, né? Que é o filho do Arthur, filho bastardo do Arthur, né? Que se volta contra ele pra conseguir o reino de Camelot, né? E essa é a batalha final da lenda e também a batalha dos próprios livros do Cornel, que é isso, né? O Arthur contra o Mordred. O Mordred é filho do Arthur com a Morgana? Pois é. E a Morgana é meia-irmã dele. Irmã. É. Alguns falam que é filho da Morgause, que é outra irmã do Arthur, e algumas lendas que falam que a Morgause teve um filho com Arthur, bastardo, e um filho com Lancelot, que ela era casada com Lancelot, que foi o Gawain, que era um dos cavaleiros mais fodas também. E aí vai, enfim. Eu acho o seguinte, quando você encontra alguém chamado Morgana, vai dar merda, desculpa, é um nome que não passa confiança. Mas é porque foi me desculpe, associado, Morgana, associado à lenda de que ela era uma, né, uma vilã na história. Você tem, ó, esse aqui é o Arthur, esse aqui é o Galahad, esse aqui é o Lancelot e essa aqui é a Morgana. Não passa confiança. Não passa, desculpa. Mas a Morgana também é má, dependendo da história, exato, né? Exato, exato. Ah, no Castelo Rá-Tim-Bum ela era boazinha. E nessa parada de cristianizar as lendas, algumas interpretações, o Eduardo deve saber melhor disso. O Mordred, como ele vai se voltar contra o rei Arthur, que é o rei cristão idealizado, e ele ainda por cima é produto de incesto, ele vai receber uma pegada meio anticristo até, em algumas leituras. Tomadei, você está dizendo que até o Mordred depende da visão, pode ser bom. Não, que ele pode ser pior ainda, né? Ele pode ser o anticristo. Não, mas talvez se você pensar que o próprio Arthur nasceu a partir da união do Uther, né? Com a Egwene. E essa união foi feita através de... Posso até chamar de magia negra, né? Magia, bruxaria. Bruxaria. Witchcraft. É? Magia negra! E a Morgana era filha, viu tudo isso, era filha do Gorlois, então ela tava retomando o reino dela também. Como é que ela vai achar que tá tudo maneiro? Que é tudo legal? É claro. Não tem como achar na posição dela. Exatamente. Ela viu a sacanagem acontecer e ela sabia que a sacanagem estava acontecendo. Você entendeu? Desde o início. E a Egwene sabia também que era o Arthur. Não. Não sabia. Não, também não. Depende da... Da versão. Porque tem versão que o Arthur tá com a cara do Gorlois só pra entrar no castelo, né? Porque a Egwene também era filho dele. Uther tá com a cara. Uther, isso, Uther. É, quando ele entra no castelo, ele fala: cheguei. Agora, o Mordred era um miserável em todas as versões. Né? Ele é um moleque que nasceu, cresceu com ódio, cara. Ele faz o Joffrey ser merda. Não, faz. Que é isso? Cara, na versão do Cornel, ele tinha um trono que era em cima. Tu acha sinistro trono de espadas? Iron Throne? Tu acha sinistro? Ela tinha um trono de cabeça de defunto. Isso é um trono, amigo. Vamos falar dos Cavaleiros da Tábua Redonda, que segue esse código, né, dos Knights, os Cavaleiros, né? A coisa mais medieval da história, né, cara? Então aqui, os sete passos do Código dos Cavaleiros da Tábua Redonda, vamos lá. Número um, buscar a perfeição humana. Número dois, retidão nas ações. Não precisa, Charlize Theron, já achamos. Peraí, dois, retidão nas ações? Retidão nas ações, isso aí. Papo de homem não faz curva. Desenvolvam as piadas em cima dos tópicos da cavalaria, vamos lá. Não, mas eu tô querendo dizer o seguinte, os caras, é o que, pensam antes de fazer merda, é isso? A retidão das ações é você fazer as coisas certas, eu acho, né? Ser justo, né, nas suas ações, acho que é isso. É, parece bem claro, na verdade, retidão nas ações. Isso. É, ações virtuosas, né? Retidão nas ações, tá bem claro. Tá bom, cara. Isso significa também retidão nas ações, exatamente isso. É, exato, não tô entendendo a dificuldade. Respeito ao semelhante. Amor pelos familiares. Amor pelos familiares é complicado. É, entende de grupo de WhatsApp é foda. Defina. Bem, defina familiares. Defina amor. Abrange o quê? Cunhado, sogra. O que é familiar? Sogra, sogra, com certeza. É. Não tem mais um cavaleiro nesse Nerdcast. Doçura com as crianças e com as mulheres. Michael Jackson aprova. Ser justo e valente na guerra e leal na paz. Essas são as sete passos dos cavaleiros aí. E os cavaleiros, assim, existem a quantidade de... Né, as lendas falam de uma cacetada de cavaleiros, né? 12. É porque foram sendo incorporados ao longo dos séculos, né? 12 são os famosões. É, que nem Pokémon. 12 são os famosos, mas tem, sei lá, mais de 150 Pokémons aí. Puta, aí vira Game of Thrones. Aí qualquer um, o cara compra e vende cebola, vira cavaleiro. Aí não, né? Não, mas vamos falar... Vamos falar dos principais. Os principais são o Rei Arthur, obviamente, Lancelot, Sir Gawain. Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Isso, certo. Essa história é boa, né? Que ele botava a cabeça de volta. O filme é toscaço, mas toscaço. Caralho, de quando é esse filme, cara? Cara, é muito. O filme, o Cavaleiro Verde é o Sean Connery, cara. É muito tosco. Eita. O Sean Connery fez outro filme disso? Fez, é muito tosco o filme. É uma história de... Parece que ele... Chega um cara, propõe uma aventura, não é isso? Porque você... Não, tem... eles estão num banquete, e aí o Gawain fica bêbado, e aí ele diz que não existe nenhum cavaleiro mais valente que ele naquele banquete. Já não é humildão. E aí o Cavaleiro Verde diz que ele vai propor um desafio pra ele, e que se ele aceitar, daqui a um ano o desafio vai ter troco. Aí o Gawain aceita, aí o Cavaleiro Verde ajoelha, puxa os cabelos pra frente e fala, você vai cortar minha cabeça fora, e daqui a um ano eu vou cortar a sua. Aí o Sr. Gawain, tipo, dá risada, ó o cara, que louco, que vai lá, corta, o corpo se levanta, pega a cabeça, põe de volta, e um ano depois o Sr. Gawain tem que se apresentar pra ter a cabeça cortada. E aí a moral da história, né, como diria a TV Cultura, é de você cumprir o seu compromisso, a sua palavra firmada, a sua honra, mesmo que custe isso custe sua vida. E aí ele se apresenta pro Cavaleiro Verde, pra ele ter a cabeça cortada, e o Cavaleiro Verde falou, como você se apresentou pra ter a cabeça cortada, eu vou te poupar. Caralho, que pilhada! O Cavaleiro Verde era uma tartaruga, e na hora que ele foi cortar, ele botou pra dentro do cacho. É, isso aí é a Bíblia, reescrita. Se eu não me engano, o filme é uma versão de um conto do Tolkien. Se eu não me engano. É, mas na lenda também tem uma história que a galera se beija geral lá, né? Tem um beijaço lá, né? Tem um beijaço? É sério, cara. Falando em beijaço, o nome do filme em português é A Espada do Valente. Olha. Porque ele chega lá na Capela Verde lá, e aí ele chega um pouquinho antes, e tem 3 dias antes. E aí parece que um caçador tem uma cabana, o cara fica comigo, não sei o que tal. Só que aí ele fala só, eu vou caçar, e tudo que eu consegui durante o dia, eu vou te trazer, e eu dividi com você, e você divide o que você conseguiu também. E a mulher do caçador fica dando em cima do Gawain, do caralho, só deixa pra dar um beijo. Eu não vou fazer nada, dá um beijo. Aí quando o caçador volta, o Gwen vai dar um beijo no cara. E aí tem a história dessa. E aí depois tem uma liga verde, né? Que ela coloca, essa liga vai te proteger contra tudo que tem de ruim. E aí o cara dá 3 beijos no cara, mas não dá liga. E aí depois o cara vai corta só um pedaço da cabeça e faz só um arranhão, né? E fala, isso aqui foi pela liga que você... Né? Caraca, porque... que história maluca, cara. É muito louca, cara. Caraca, o que que liga? Liga de meia calça, cinta liga, é isso? Do que você tá falando? É tipo um lenço pro cara botar em volta da... Quer ver o que é mais maluco, Azaghal? É muito louco, cara. Gawain, a versão portuguesada é Galvão. Galvão. Galvão. Galvão. Quem faz ele no Excalibur é o Liam Neeson, mano. Olha, que beleza. Ele é filho da Morgause, né? É sobrinho do Arthur. Ganhar do Cavaleiro Verde é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda. shall wield Excalibur but me! O Sr. Galad é filho do Lancelot. Em algumas versões, é, né? Depende. Mas, então, o Sr. Galad é considerado o cavaleiro perfeito. Né? Sim, era o mais puro. O mais puro. Ele foi um cavaleiro que não alcançou ali, não erra. Galahad é puro por nós. Mas olha só que engraçado. A história que eu conheço é que o Lancelot, ele tinha prometido só amar a Guinevere, né? O resto da vida. Isso. Pessoas prometem demais. E aí... Tudo é uma promessa, tudo é um drama. Tinha uma menina, a princesa Helena, que era filha do rei pescador, que eu lembro... Também é conhecido como Manuel Carlos. Ela usa uma magia pra se disfarçar de Guinevere e pegar o Lancelot. Essa magia é standard. É standard foda. É, tipo nível 1, né? Nível 1. Começa no mundo da magia, tu já aprende a se troca e aí, a pele aí. E ela é mãe do Galahad. É o Tristão que a gente falou também aqui, sem piadas. Tristão. Mas ele era cavaleiro da... O Tristão foi incorporado depois. Era. Né? É, sim, mas exatamente, é isso aí. Foi incorporado depois. É, isso aí. Sir Percival, Tim Percival. Tchau. Tio Uriens, Uriens. Uriens, é verdade. Uriens foi o cara que ficou contra o Arthur no começo, não é isso? Ele casou com a Morgana, né? É, coitado, cara, porra, se fudeu, né? Tio Sir Kay. Sir Kay, é, exatamente. Era o irmão, né? Era o irmão. É, que era meio que um administrador da parada, né? Eu conheço o Sir Kay. Nossa, tá todo mundo tentando hoje. Não, hoje não. Quem vê uma oportunidade, atira. Mas olha só, o Arthur, ele era escudeiro do Sir Kay, quando ele era moleque. Sir Kay, S-R... Do Kay, K-A-Y, Kay. Ah. O Arthur, ele era filho, entre aspas, do Hector e o Kay era o irmão mais velho dele, né? Sim, é, irmão de criação, né? De criação, é. Não, é mas ele era escudeiro do Kay. Ele era escudeiro do Kay até ele tirar a espada da pedra e virar rei, entendeu? Agora tem minha própria espada. Lancelot. Lancelot, o amigo da onça? É. Bors, o exilado, ele é menos famosão, né? Porque ele tava exilado, caralho! Ah, não, caralho! Eu não lembro muito do Boris. Mas ele tem no filme de 2004 com o Clive Owen. Por que você só lembra desse filme, cara? Porque é um filho da puta que gosta de fazer confusão. Nesse filme, o Lancelot, o Bors, esses caras todos, eles vêm da Ásia, porque os romanos... O filme é maneiro, é bem legal mesmo. O filme é cara! Eles escravizaram uns cavaleiros, assim, tipo uns mongóis, tá ligado? Só que é foda que no filme, o Lancelot tem 15 anos, mora numa yurta e já chama Lancelot. Imagina, cara. E aí ele vai pra Inglaterra. Nenhum deles é bretão. E o... Qual é o nome dele? O filme é esse? E o Arthur é romano. King Arthur. É. E a mulher guerreira era quem nesse filme? É a Keira Knight. Ela é a Guinevere. Ela é Guinevere. Mas ela é picta, né? Ela é uma picta, exatamente. Ela é pra lá do muro. É pra lá do muro de Adriano. Entendi. Pra lá do muro de Adriano. Caralho. A única coisa que eu lembro... Muito boa essa. Eu lembro de duas coisas nesse filme. Eu lembro de um personagem que chamava Dragonette, que era feito pelo Taito Pulo. Nossa. Ah, tá. E eu lembro que a Keira Knightley... Tem isso. Seios pequenos. É, teve seios ampliados no poster. Na arte gráfica. Eu lembro desse. Nos posters. Eu lembro do artigo. E ela falou: porra, sacanagem. É. Eles deram uma estufada. Deram uma estufada violenta no poster. Se existe alguma coisa boa desse filme, é a trilha sonora do Hans Zimmer, que é muito foda. Tá sério, não existe nada bom nesse filme. Não, a trilha sonora é foda mesmo. É foda mesmo. Não, mas você pode falar de uma merda, mas... você não precisa do filme. Eu sei, não precisa ver o filme, só compra de falar de uma obra muito maneira sobre o Rei Arthur ao invés dessa, é de quadrinhos, o Camelot 3000. Caraca, eu lembro basicamente. Ah, é maneiro, é. Quem tava na década de 80, que é da década de 80, provavelmente leu. Camelot 3000 é muito maneiro. A princípio é uma coisa bizarra, mas a história é muito foda, né? Tipo, é no futuro, né? Fala aí. É nos anos 3000, né? Um momento. Bom, daí o título. Se a gente vai chegar nesse nível, Não, mas é muito maneiro, porque é um momento em que, daquilo que eu falei do retorno do Arthur, é um momento em que a Inglaterra está sob uma invasão sinistra e que precisa ser pacificada, unificada, para poder combater a parada, e eles reencarnam em corpos daquele momento. todos esses personagens. Eles reencarnam em várias situações loucas, assim, tipo o Tristão em que reencarna no corpo de uma mulher, saca? A trama é muito, muito maneira, muito bem construída. Se você procurar isso no Google Images, você vai ficar meio bolado, porque é muito tosco. É tipo Flash Gordon, maluco. Os caras no ano 3000 de espada e armadura dourada. Essas mas coisas. A trama é maneira. Pela não. Trama, vale. Não, mas vem cá, o super-herói tem tudo isso, meu amigo. É. Claro. É. Não, eu sei, cara, mas é muito doido. Caraca, olha só, tinha um desenho animado da Hanna-Barbera chamado Rei Arturo. Em espanhol, El Rei Arturo. Era maneiro, eu lembro desse X. Tinha um desenho maneiro também japonês, que era do Rei Arthur, que era bem legal. Tinha. E no Thundercats, a única espada que vencia a espada do Justiceiro era Excalibur. Era Excalibur. Pode crer. É verdade. Ela fere o olho de Tandera, né? Ela arrebenta o olho do Tandera, lembra verdade, disso? É verdade, é verdade. Tá dando spoiler. Cega o olho de Tandera. E pra quem gosta de jogo de tabuleiro e gosta do tema de Rei Arthur, tem um jogo muito maneiro já. Do Shadows Over Camelot. Não era tão legal. Não é um jogo muito complexo, é um jogo divertido. Não é muito. É um jogo que muita gente fala que é um jogo gateway, um jogo de abertura, de entrada pra quem tá conhecendo os jogos. Já joga uma vez e é isso. Olha só, o Shadows Over Camelot, ele tem uma mecânica de traidor. E isso faz o jogo ficar muito divertido, porque um dos jogadores é um traidor e ninguém sabe quem é. E como o cara... sabe quem é, Lancelot? Você claro. Sorteia isso no jogo. Nobody shall wield Excalibur but me! Eu queria comentar aqui que no Brumas de Avalon quem conta é a Morgana, né? É a visão dela, da Morgana. O Brumas de Avalon é uma visão feminina da lenda do Arthur. É, exatamente. É. Na verdade, não é bem ela que conta. Acho que tem terceira pessoa, mas acho que tem uns trechos, se eu não me engano, ali tem um tempão. Que é uma ela série falando... de uns 4 ou 5 livros, né? É, são 4. Eu tenho aqui, eu comprei, caraca, sei lá, R$15. Já leu? Li, sim. Fica bonito na estante. É, o Brumas de Avalon é o tipo de livro que não tem, mas ninguém nunca leu. É verdade, é verdade. E todo mundo tem a edição da Nova Fronteira dos anos 80 que. Não, então, eu li emprestado de um amigo meu a versão antiga. Aí eu comprei só pra ficar na estante. É, botou do lado. De mango, velho. Botou do lado da série do Sidney Sheldon. Do lado de Afirma. Então, eu li todos e li também os livros do Cornel, né? Mas é até interessante você ler e ver como é que são duas versões bem diferentes. Óbvio que são bem diferentes. E o Cornel é uma visão bem masculina da lenda. Não sei se da lenda, assim, mas da história, né? E a Bruma de Ávila é uma versão bem feminina. Então é maneiro ter esses dois. Eu não sei se é masculina a do... Eu acho que é, cara. Eu acho que sim. É uma versão histórica. E é lógico que no século V a sociedade era completamente baseada no homem, mas, né? Mulher não tinha espaço assim. Não, peraí. Eu não tô falando que ela privilegia os homens. Tô dizendo que ela é contada por um homem que circula em círculos masculinos. E na Bruma de Ávila é o contrário. Não tô dizendo nem que... Você não fez uma coisa ruim, não, entendeu? É porque você tá querendo dizer que ela é contada por um guerreiro. Protagonista é um homem, no entendeu? Cornel, não, mas ele é um guerreiro. Ela tem uma visão de guerreiro, de guerra. É diferente de uma visão de uma mulher. Histórica, né? Ele tenta botar dentro de um contexto histórico. Sim, sim, sim. Dervel e sua cerveja quente e o queijo duro. Queijo e pão mofado. Hidromel, né? Pão mofado. Era hidromel no Crônica Saxônica? Agora não tô lembrando. Não, tem hidromel também. A cena de abertura do livro... Ele te compra naquela cena de abertura. A cena de abertura é... O primeiro livro é o Rei do Inverno, porque ele nasceu no inverno e numa puta tempestade, uma parada assim. Uma cena super dramática, com as bruxas, né, fazendo lá os seus feitiços e mijando no canto da sala e botando morcego preso no cabelo. Exatamente. Ele me comprou quando o Uther levantou e mijou na parede, cara. Isso. Porque... É sério, cara, porque eu acho que as versões do Arthur que estavam mais na cabeça, na minha cabeça naquela época, são essas versões mais de... Jandários. Não. De palácio, né? É, exatamente, de palácio, castelão. Tudo muito perfeito, né? De tudo muito certinho. Full plate, capa. Exatamente, né, cara? Aquela coisa meio, pô, Tem um termo pra isso, cara. Two-handed sword. E esse não, essa é uma versão crua da parada. Muito mais próxima do que pode ter acontecido naquela época do que a outra, né? É, cru define, né? Acho que é o do Corna, né? Sabe um filme que me lembrou um pouco esse ambiente cru do livro do Corna? O Hateful Eight, do Tarantino. Uhum. Não sei se vocês viram esse filme dele, o último de... Não, ainda não vi, não. Caraca, cara, é mesmo naipe. O nego só não caga no chão. Eu posso falar quem morre? Não. Não, não, que eu não vi. Mas o clima é... O filme todo se passa num lugar só, né? Isso não é spoiler. E aí os caras chegam nessa estalagem, nesse lugar onde se desenvolve a história. O cara chega, pega o café assim, um bule de café. Aí olha, cheira, tá frio, ele joga no chão e faz mais café. E cospe no chão. E sabe assim... O caralho, meu irmão! Vocês estão vivendo aí dentro! Você tá jogando café no chão, cara! Não, mas tem uma cena maneira naquele filme 13º Guerreiro, que tá passando a bacia pra lavar o rosto dos vikings. É, pode crer. E aí, passa pra um, o cara lava o rosto, dá uma catarrada, passa pro outro, o cara pega aquela água catarrada, passa no rosto, corta. Dá aquela suada hidráulica, sabe qual é o nariz? Só na pressão. E o Antônio Bandeiras, que é árabe, fica enojado com aquilo, né? Porque os caras são... Sei. É, o que eu acho foda do Cornell é que ele caminha justamente essa linha. Por isso que é um romance histórico, não é de fantasia. Você nunca sabe, na verdade, se aquilo é fantástico ou não, entendeu? Isso que eu achei mais foda da obra do Cornell. Assim, primeiro você acha que aquilo ali é magia, depois o cara explica e você vê que não é. E aí depois você comprou a ideia de que não tem magia. E aí no final acontece uma parada que tu fica, caralho, você fica assustado, porque você já comprou a ideia que não existe magia. Assim, tipo, é muito foda mesmo. Tem uma parada que é muito maneira, que o Merlin vai pra guerra com o Arthur, com a galera, e ele vai com uma porrada de cadela. E nego não entende o que é, mas é que os saxões tinham cães de guerra, e eles soltavam os cães pra desestabilizar as paredes de escudo. Aí ele solta as cadelas estão todas no cio, os cachorros vão pra cima das cadelas pra comer as cadelas. E nego acha que aquilo lá é um tipo de mágica. Uma magia, velho. É o Merlin que fez aquilo, né? Puta magia. É. Não, a cachorrada, né, que fizeram, né? Eu quero falar dos momentos finais do Arthur, quando ele e o Mordred se matam, entre aspas, né? Porque o Arthur não morre, né? Mas eu lembro que no filme Excalibur, ele fala pro Percival, né? Sim. Ele tá morrendo, aí ele fala assim, Percival, vai, você tem que jogar Excalibur de volta pra Dama do Lago. Sim, num lago, né? De águas claras. Acha um lago de águas calmas e tal, e joga a espada. Procura Vivi, né? Viviane, né? É. Viviane? É, o nome da dama do lago. Ela tinha nome, eu não sabia. Sim. Ela tem nome, a Dama do Lago? Ela é a mãe do Lancelot. Não. Como assim? É a mãe postiça, mas é. Tanto que ele é o Lancelot do lago. Ué, mas o que ela fez pra ser mãe postiça dele? É assim que ela que criou. Bebê, jovem, né? Ela que criou. Hein? Ela criou? É. A Dama do Lago saía do lago? Ih, rapaz. Eu não sabia disso, não. Achava que ela tá de chapéu até o pé, maluco. Não, o Lancelot pode nadar também. Aí, Dudu, tu tem um forte concorrente aí, cara. Tá bom. Mas é maneiro que o Percival, ele chega até o lago, ele vai jogar a espada e aí ele... Caraca, não dá pra perder isso, né? Ele volta pro Arthur. O Arthur tá lá morrendo naquele pôr do sol eterno. O pôr do sol vermelho, né? Feito em estúdio, né? É, exatamente. Mó painel atrás. E aí o cara fala... Não consegui, sabe? Não consegui, não consegui. Não rolou, não rolou. Aí ele fala, não, cara, tem que ser, joga lá essa porra. Não, e aí ele fala o que é o básico dos mitos, né? Que ele fala, joga a espada no lago que um dia o outro rei virá e a espada voltará a ressurgir, né? Exato, não será você, né? Já deixou implícito. Mas é claro que se fosse ele falava, não precisa jogar lá, trava. Exato. Que é tua. Mas tá falando, olha só, isso. O cara chegou e falou assim, Percival, a espada... O pessoal falou, caralho, chegou minha hora. Pegou a espada, matou, já ameaçou na cintura. Como é que vai ficar isso aqui? Aí ele, ó, pega essa espada, joga no lago. E não vai... Aí ele, ó, caralho, chegou no lago, falou, puta que pariu, voltou pra casa, tem certeza? Ironia, quem consegue pegar a espada era o Edward Longshanks. Nossa. Ironia se o Príncipe Charles, quando virar rei, pegasse a espada. Ele não vai virar rei, não. Ele morre antes da velha. A não ser que ele pegue a espada, cara. É a única a chance desse orebudo de dente ruim pra virar ainda. Mas então, aí ele joga, aí finalmente ele vai, joga a espada e a Dama do Lago pega. Só completar aqui que o Percival, ele não ia fazer isso de pegar a espada, porque ele é o Tucano Tava Redonda. Ele é o humildão. Ele é o mais leal de todos os cavaleiros. Mas titubeou. É leal, mas titubeou. Não, não pra ele, não pro ganho próprio dele. Não, não titubeou pra ele. Era pelo fato da espada. Amigo, o senhor fala assim: se perder, né? Fala assim: fulano, pega a espada, joga no lago. Já falei, eu não gosto de repetir, fala uma vez só. Se o cara vai, chega na bota do lago, volta e fala: não joguei, vacilei. Não, não vai ser. Ele falou assim, senhor, não consigo. Aí o Arthur, você acha que o Arthur ia falar o quê? Eu já falei, caralho, joga essa merda no lado, filha da puta. Ele falou. Foi tá de sacanagem, isso. Tô morrendo aqui. Ou enfia no cu e pula no lago, mas vai se fuder. Essa é a versão do Azaghal, excelente. Essa cena, e aliás, boa parte do filme é toda contada com Lohengrin, né? Do Richard Wagner no fundo, e é foda pra caralho. Pra caralho. É foda pra caralho, né, cara? É de arrepiar ele jogando a espada de volta no lago. Cara, a cena do Carmen da Burana, quando eles estão voltando, eles saem do Camelot, né? Vão enfrentar e pegam o cálice e tal. E aí a terra vai renascendo as folhas, lembra disso? É foda, foda demais. Vai renascendo a terra inteira. Vocês viram o filme recentemente? Não, mas eu gosto muito, eu vi muitas vezes. Eu vi, cara, eu vi. Porque, porra, eu não consigo me lembrar de detalhes de um filme que eu vi 30 anos atrás. Eu assisto todo fim de semana. Não, mas é que eu vi muitas vezes na adolescência, por causa de RPG, essas coisas, eu amava isso. Adolescência sozinha. Eu via com meus amigos, tá? Carlos Voltor. Que amigos? Carlos Voltor tá aí pra provar. Cadê ele aqui nesse programa? Tu não chamou? Ué. Não tá aqui, mas ele via comigo esses filmes. Logo antes de ligarem Footloose. Para as crianças, pai. Eu tenho meus amigos. Via com meus amigos. O cara tá aqui me zoando de sozinho, porra. O programa inteiro, cara. Olha o cara, bicho, cara. A gente via junto Warriors, tá? Também tinha isso. Tá bom pra você. Vai dizer que eu via sozinho Warriors? O quê? Warriors. O que que tem? A gente via junto, assim. A gente viu junto uma vez. Você levou lá em casa. Falei, uma vez, não é? A gente via. A gente viu. Tempo verbal. Ai, ai. Vamos parar de brigar, gente. Vocês são tão amigos. Nobody shall wield Excalibur but me! Quando ele volta, finalmente, depois de ter jogado a espada, ele não encontra mais o Arthur e ele vê o navio partindo para Avalon com o Sagramor protegendo a praia. Sagramor, caraca, lembra do Sagramor? Foda. Sagramor é o meu personagem. Vai para Avalon, né? E ele vai para Avalon, né? Que é, sei lá, as Terras Imortais, essa parada meio, meio Valinor, né? Também de Tolkien, né? Sim. Não, o Tolkien que é isso, né, no caso. Sim. O contrário, né? Sim, o Tolkien que puxou das lendas arturianas. Aí fica a minha dúvida, o que acontece com o cálice, né? Ele some da lenda? A lenda simplesmente acaba, gente, acabou a lenda e é isso aí. O cálice sagrado ficou por aí. O cálice serviu como um símbolo ali pra unificar o reino de novo. Pra... Mas é, o Arthur ele vai pra Avalon justamente pra não morrer. Pra não morrer. É. Então, em teoria, você pode interpretar que ele usou o cálice pra não morrer. E levou pra lá. Indiana Jones? Foi isso aí. Jogou um pouco de água lá no... Sabe qual é? Sim. Efervescente, na pastilha efervescente ali do ferimento do Mordred. Sim, lembro. Dá uma de chavada. E aí, puxu. Exatamente. E levou embora. Falei, é meu. Deixei a espada, levei o cálice. É exatamente isso que o Azaghal falou. Concordo com ele. É uma parada assim, bem simbólica. E a própria fato dele ir pra desaparecer, né? Você vê que todos esses personagens mitológicos importantes, eles não deixam vestígios, né? Jesus também virou etéreo, desapareceu. Maomé também. Você vê todos esses... O Obi-Wan Kenobi foi cortado ao meio e desapareceu. É verdade. O que o símbolo quer dizer com isso? Que não é a morte de um homem físico, é a morte de um homem espiritual. Não adianta você procurar pelo túmulo do Arthur que você não vai achar uma coisa física. É, mas o Dudu mencionou aí Jesus, a lenda do Arthur termina com uma coisa bem parecida, né? De que, isso. Na hora de maior necessidade da Inglaterra, Arthur voltará para ajudar, sim, né? Isso, é como todos os Sebastião. São Sebastião vai voltar? Não, é o Dom Sebastião de Portugal, o sebastianismo português. Ah. É o Arthur. É o Arthur de Portugal, morre numa batalha. O Arthur de Portugal chama Sebastião? Ele morre na batalha contra os muçulmanos em perto de Ceuta. Olha aí, mitologia portuguesa. É, tem isso mesmo. E tinha um bacalhau mágico que ele jogou de volta no lago? Caraca, isso. Tá rindo da própria piada, mano. Imagina o cara voltando com bacalhau. Bacalhau salgado na cara do muçulmano. Foi? Tocando mais alguma coisa? Não, tá de boa. Fez questão de participar e não traz nada de novo. Pai. É, exato. Todas as vezes que eu fui falar do filme maneiro lá, tu... Você quis passar esse programa pra... Cara, que raiva desse filho da puta. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.